cosa. Regunne, Paturu Guerrero. Ska, ska. Ogni figlio un te luta, un gatta cansa e busca. Prego, prego te luta, un gatta cansa e busca. Bravo que te show mora mar de Alcatraz. Da senta os caruru pa alimenta a menina. Casa que te espiga mito. Panha filho da luta. Gata cansa de busca. Gata cansa de busca. Na fruna solo na chuva. Prego, prego da luta. Um dia cusa esta muda. Gata cansa de busca. Um pouco no ta juguta. Oh, companheiro na mão. Forte moda arca no endo, segui de ola que tenho. Só te subi movendo, sem apoio fastendo. Prego, prego, é talento. Na rap crioulo, bu tem que pôr dentro. Se não tá camba, pateto. Quatro anos na coma, ele é banda, rap praia. Com fome, te rouba melodia. Espeta arte, cada um deixa basofaria. Oh, companheiro na mão, ei, companheiro na mão.